Vivemos essa semana a Semana Santa, ou como nos foi ensinado, a semana que nos leva a mais uma vez pensarmos na paixão de Cristo. Quando falamos desse termo paixão, muitas vezes não entendemos o significado dele, porque paixão para nós é algo que denota um sentimento de amor. Mas na tradução da palavra, em latim, significa sofrimento. Então ela narra o sofrimento de Jesus no dia fatídico da sua morte. Mas antes da sua morte, teve a quinta-feira, que muitos atribuem como a Quinta-feira Santa, que foi um dia marcante no calendário cristão, os eventos que ocorreram com Jesus. Todos nós já ouvimos diversas vezes falar sobre a última ceia, onde ele se reuniu com seus apóstolos pela última vez para tomar a refeição. Os acontecimentos posteriores, como a sua prisão, onde cada ponto desses, quando nós observamos, nós verificamos um pouco mais sobre a personalidade desse Espírito Altíssimo, humilde, sabedor do que deveria ser feito, dos acontecimentos que viriam a acontecer, da própria fraqueza humana, inclusive daqueles que o acompanhavam. Em nenhum momento ele deixou de ser ele mesmo e de testemunhar o seu amor, a sua compreensão e a sua resignação pelos fatos que viriam a se suceder. Porque a certeza que ele tinha e que ele nos transmitia de uma vida futura lhe transformavam nessa fortaleza. Era necessário que todos aqueles acontecimentos se sucedessem, porque durante todos os tempos ele falava sobre isso. Que a vida mais importante é a vida espiritual. Que aquela passagem pela terra era um momento. No transcorrer desse dia, muitas ofensas foram dirigidas a ele, muitas piadas, escárnios, humilhações. Mas nada disso o atingia, porque ele trazia dentro de si uma fé inabalável. E quanto mais ele testemunhava, mais aqueles que desejavam atingi-lo se sentiam desorientados por não ele retribuir da mesma forma aquilo que eles faziam. Essa quinta é um momento de reflexão, onde mais uma vez nós nos colocamos na posição de aprendizes que querem entender, que querem saber mais sobre essa existência luminosa que passou há tanto tempo entre nós e que deixou marcas tão profundas que ainda hoje nós tentamos seguir. Que através da nossa reflexão, da nossa interiorização, nós possamos dar lugar a Ele, para que Ele se manifeste junto de nós, transmitindo o mesmo amor, que ele transmitiu em vida. E dessa forma, mais uma vez, nos auxiliar nessa nossa caminhada na direção do Pai. Que Deus nos ilumine a todos, nos abençoe e que assim seja.